amar de novo. Só você, amor. Quero te amar de novo. Só você, amor. Meu amor, toda vez que eu te abraço, minha vontade é te levar pra cama, me perder em teus beijos e te encher de amor. Meu amor, quero te amar de novo. Só você, amor. Quero te amar de novo. Só você, amor. Meu amor. Pra cama, me perder em teus beijos e te encher de amor. Meu amor, quero te amar de novo. Só você, amor. Quero te amar de novo. Só você, amor. Meu amor.